Ela cansada de sofrer por encarar o mundo. Sem príncipe cansado, sem dama nem vagabundo. Só em busca de um guerreiro que te faça sorrir. Um amor correspondente é difícil por aqui. Foi nessas pelo mundão que ela trombou um mano certo. Um cara de responsa só de bermuda e chinelo. Pela aparência, se for julgar é difícil. Só mais um que quer pegar e vazar sem compromisso. Mas nem foi assim, dessa vez foi diferente. O início de uma história tão linda e sorridente. Com poucos meses tudo certo, é isso aí. Parece que agora foi, tudo pro mundo eu vou sorrir. Comunica a família de um novo parente. Namorado novo, tudo certo, a gente entende. Moleque novo, com a mente a milhão. Criado sem pai, sem mãe, na rua foi sua criação. Com seu trabalho e suas artes morava só. Agora tem sua de fé pra dividir os B.O. Tudo que ela queria ela encontrou. Caráter, verdade, um sorriso e muito amor. Como sempre na vida o tempo passa voando. Tamo junto eu e minha nega já faz 2 anos. Tudo certo, graças a Deus os dois trampa demais. Fim de semana, rolê no parque e casa dos pais delas, né? Tu sabe como é, mas a alegria vem fácil com a presença da de fé. Com nome nas alianças que ele comprou. O sorriso brilha no olho da família dela, pô. Todos se orgulham de um rapaz assim. Simples e de caráter na ficha, nada ruim. Todos os outros que passaram na vida dessa mina, ela nem lembra o nome, fez tipo uma chacina. Apagou geral do Facebook e da mente. Só tem olhos pra um e tá vivendo contente. Com as amigas e os amigos, é claro que mantém contato. Se tem confiança, tem amor, é claro. Suas amigas vêm com a ideia de saudade, de que nas férias vão ter que fazer uma viagem. Ela diz demorou, vamos partir em novembro. É minhas férias e com meu nego eu me entendo. Ela o chamou pra ir, ele disse que não virava. Muito trampo pra fazer, mas disse que a liberava. Ela alegre e contente com toda essa confiança e disse amor, eu te amo com rostinho de criança. É malandro, a paixão dessa vez te pegou pela primeira vez e você não decepcionou. Primeiro dia de novembro a mina foi e disse amor, me espera que eu recompenso depois. Demorei anos pra poder te encontrar. Acho que um mês longe não vai poder nos matar. E ela foi rumo ao Rio de Janeiro com as amigas. Ele ficou pra trampar e organizar a vida, pensando no futuro e no amor. Já pensava em casamento no ano seguinte, pô. E na viagem uma presença inesperada, um ex-namorado de infância que se aproximava. Ela lembrou e foi muitas ideias. Agora tô namorando e a parada é séria. O vacilão não conteve e a beijou. Ela não foi forte o bastante e se entregou. Passou as férias junto a esse safado e as que se dizem amigas apoiaram. 1 de dezembro ela volta pra São Paulo. Teste de gravidez deu positivo e agora o que que eu faço? Arrependida, trombou o seu amor. Passou 2 semanas e ela nada contou. O outro vacilão lá fugiu daqui. Homem pra fazer teve, né? Difícil foi assumir. E entre rosas e espinhos ela tomou uma decisão. Vou contar e me afastar, não vai dar certo não. Ele chegou em casa, ela falou: cola pra cá, senta aí, tenho 3 coisas pra falar, amor. São 2 notícias que não vão te agradar e uma decisão de consequência tive que tomar. Ele sentou e ela começou: eu tô grávida, nego, e ele feliz ficou. Qual o problema nisso? Me conta tudo, vai. Vou te contar, neguinho, você não é o pai. E eu vou voltar a morar com o meu pai. Tudo termina por aqui, bye bye. Passou 1 ano sem notícias e sozinha com seu filho. E foi atrás de notícia do ex-futuro marido. Chegou, chamou e saiu uma senhora. Ela perguntou: você que era minha sogra? A senhora respondeu: não tenho filho, homem. Cadê o rapaz que mora aqui? Você conhecia o homem? Tenho uma notícia pra te dar então. Ele foi viajar e Deus disse que ele não volta não. Como assim, senhora? Pra onde que ele foi? Pegou o ônibus, seguiu sem rumo e sem escolta. Também tem uma passagem de volta. Resumindo, querida, o ônibus dele bateu. Com ferimentos graves, ele não resistiu e morreu. Uma viagem perdida. Perdeu sua de fé e perdeu sua vida.